Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com aquele comentário ao texto Notas sobre Simbolismo e Realidade, que é uma espécie de introdução, um preparatório ao curso O Esoterismo na História e na Vida Presente. Esse curso, e aliás, as pré-inscrições começaram hoje, é só você clicar no. Quando você abre a página do seminário, já tem o banner do curso, é só você clicar no banner. E você se inscrever ali para continuar recebendo as informações da inscrição. Colocar o seu e-mail ali para você continuar recebendo as informações. Esse curso, embora o nome não torne isso evidente na primeira vista, é um curso de ciência política. E não só é um curso de ciência política, mas é o primeiro curso que eu vou dar na área, onde, deixando de lado aqueles aspectos puramente conceituais e metodológicos que têm constituído a matéria principal dos cursos que eu tenho dado a respeito, entra decisivamente no assunto material da política dos últimos 3 ou 4 séculos, especialmente do nosso próprio tempo. Então, eu garanto para vocês que a sua compreensão do fenômeno político no mundo vai poder ser datada de antes ou depois desse curso. Porque são dados absolutamente fundamentais que eu pretendo passar para vocês e que são muito difíceis de encontrar, difíceis ou quase impossíveis de você encontrar na bibliografia usual a respeito, para não falar dos comentários políticos de mídia, que não valem absolutamente nada e que são, como se diz, eles são uma parte do problema, eles não são uma descrição, não são uma análise, são apenas o desempenho de agentes políticos. É claro que, quando você vê, vamos dizer, um repertório de ações e palavras dos agentes políticos, a primeira coisa que você encontra é uma barafunda dos diabos, uma rede entrecruzada de discursos que não têm em si próprios o fundamento da sua inteligibilidade, que só pode ser entendido desde um outro quadro de referência, que é justamente aquele que a filosofia política e a ciência política vão buscar. Esses aspectos do simbolismo são fundamentais para todo estudo de ciência política, embora, em geral, esses assuntos sejam tratados de maneira totalmente separada. Você vai ter lá, sei lá, um departamento de ciências sociais ou de ciências religiosas, né? E, de fato, as pessoas acreditam que a divisão administrativa das universidades corresponde esquematicamente a estrutura do mundo, quando isso é obviamente impossível. Então, lembrando também o que dizia o Eric Weil, não existe esse negócio de filosofia política, filosofia moral, filosofia da religião, filosofia disso, daquilo. Só existe a filosofia como um todo. Essas divisões de disciplina são meros arranjos pedagógicos que facilitam o trabalho do professor e dificultam a compreensão do aluno. Então, também a própria ideia de que existe uma filosofia elementar, uma introdução à filosofia, né? Bom, uma introdução à filosofia seria mais ou menos como uma introdução à vida. Quer dizer, existe um estado prévio no qual vocês podem estar antes de viver. Não tem nenhum, ou você está vivo ou não está, quer dizer, ou nasceu ou não nasceu. Aliás, ou foi gerado ou não foi gerado. Não há um estado intermediário. Então, na filosofia, desde o primeiro instante, você já está colocado no centro do problema, às vezes está colocado nos problemas mais difíceis. Daí a necessidade deste método circular que eu uso aqui, que inclusive chamar isso de curso, é um pouco errado, porque curso é um negócio linear, que parte de um lugar para chegar em outro. Na verdade, nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo é um rodeio, nós vamos e voltamos, né? Retomamos o mesmo assunto, com vários níveis diferentes de profundidade, introduzindo novos dados, etc, etc. Mas não estamos percorrendo um trajeto que vai daqui até ali. Claro que existe um trajeto no que diz respeito, vamos dizer, à sua formação pessoal, quer dizer, você está seguindo um trajeto, você tem uma sequência de experiências que vai, vamos dizer, consolidando em você algumas capacidades. Então, nesse sentido, é um curso, ou seja, um percurso. Mas, para quem está lecionando, para mim, não é percurso algum. Nós estamos fazendo uma espiral, né? E não sabemos exatamente de onde partimos, porque o ponto de partida, vamos dizer, o começo, o princípio, é a coisa mais misteriosa que existe. Você nunca sabe o que está atrás do seu suposto ponto de partida. E o ponto de chegada também nós não chegamos, né? Também não sabemos qual é. Então, de certo modo, nós estamos girando em torno de certos objetos, girando e tentando enxergá-los melhor. Esta é, de fato, a estrutura desse curso, mas essa é também, no meu entender, a estrutura da percepção humana, como eu estou explicando exatamente neste texto, a perspectiva rotatória. Tá certo? Quer dizer, é absolutamente impossível nós conhecermos qualquer coisa com uma visão instantânea da sua totalidade. O que nós podemos ter é uma visão instantânea da sua essência, sei lá, porque a essência se revela na forma, tá certo? Mas a essência é um ente real? Fala, não, de maneira alguma. A essência é apenas aquilo que o ente é, no sentido, vamos dizer, permanente e definitório da coisa. Quando você percebe que um bicho é um gato, ou é um saco de arroz, ou é um prédio, ou é alguma coisa, é um quid, né? Então, o que você percebe instantaneamente é a essência, mas não o ser na sua totalidade. Que, inclusive, seria, vamos dizer, o ser que manifestasse a sua essência na totalidade das suas potências instantaneamente, ele cessaria de existir no mesmo instante. Ele seria um ente instantâneo. Bom, já apareceu, já mostrou tudo, já acabou. Tá certo? Então, isso seria impossível. Então, pelo fato de que nós vivemos dentro de uma estrutura espaço-temporal, o que quer que nós percebamos, o que quer que chegue ao nosso conhecimento, tem que chegar de acordo com essa estrutura espaço-temporal, na qual, vamos dizer, é impossível, por um lado, um ser mostrar todos os aspectos da sua consistência a um outro instantaneamente, tá certo? E pela mesma perspectiva, ou seja, você não pode ver um ente espacial por todos os seus lados ao mesmo tempo, tá certo? No entanto, você sabe que ele tem esses lados. Não é que você não pode percebê-lo, ele também não pode mostrar. Por exemplo, o seu organismo tem, vamos dizer, um exterior, uma epiderme, que demarca uma forma exterior. Nessa forma, eu reconheço a sua, não só a sua humanidade, mas a sua individualidade, eu sei distinguir um do outro, tá certo? Mas, para que esta forma externa exista, você tem que ter um sistema complexíssimo de órgãos funcionando, e você não pode exibir esses órgãos ao mesmo tempo em que você está exibindo a sua forma externa. Claro, eu posso ver os seus órgãos se, vamos dizer, eu abrir o seu estômago, sua caixa torácica, e olhar o que está lá dentro, mas no mesmo instante eu cesso de perceber a sua forma externa. E você se torna, adquire uma outra aparência completamente diferente, né? Isso. Claro que há pessoas que se parecem com seus intestinos, etc., mas não estou falando dessas pessoas, né? Então, esse modo parcial de os objetos se revelarem uns aos outros, parcial e sucessivo, isto para mim não é uma limitação da percepção humana, mas é um dado da própria estrutura da realidade. Eu já voltei a esse assunto muitas vezes. Quer dizer, as limitações da nossa percepção correspondem a limitações que o objeto tem na sua forma de exibição. Eu não posso vê-lo por todos os lados ao mesmo tempo, porque ele não pode estar por todos os lados ao mesmo tempo. Do mesmo modo, as várias etapas da sua evolução temporal. Mas ele não pode vivê-las todas instantaneamente, e por isso mesmo eu não posso vê-las todas num certo instante. Tudo aquilo que eu vejo está, por assim dizer, preso naquele momento específico, naquele momento em particular. Eu sei que há outros momentos ali, e sei que houve outros momentos para trás, mas eles não podem se mostrar, eles só podem aparecer para mim sob forma virtual. O que que eu quero dizer com este virtual? O virtual é uma potência que o objeto tem, tá certo? De atualizar outros aspectos, outras qualidades, outras possibilidades do seu modo de ser. E, em todo ato de percepção, o que chega até nós não é somente a forma externa de uma essência, mas uma antecipação, tá certo? Coerente com essa essência, evidentemente, dos demais aspectos que ele pode exibir em seguida. O exemplo, se você vê um cachorro, bom, você sabe que ele pode latir ou ficar quieto, ele pode levantar ou ficar deitado, mas você sabe também que ele não vai sair voando, tá certo? Se você não souber, se houver alguma dúvida a respeito, então você tem uma dúvida se é um cachorro. Quer dizer, no instante que você percebe uma essência, você não percebe só uma forma estática. Imaginar que a essência é uma forma estática. Se a essência fosse uma forma estática, ela não se poderia se manifestar jamais. Quer dizer, a essência é um conjunto de potencialidades, de possibilidades, todos coerentes, que podem se manifestar. Coerentes não só nas suas possibilidades de ação, mas nas possibilidades de paixão, isso é, a possibilidade de receber a ação dos outros e, portanto, na coleção dos acidentes que ela pode sofrer. É impossível você delinear de antemão todos os acidentes que um objeto pode sofrer, mas você já sabe de antemão que todos esses objetos têm de ser coerentes com a essência, porque senão não chega lá. Tá certo? Por exemplo, você pode gritar com um gato, e ele vai entender você, mas você não pode gritar com um triângulo, né? Esta ação não atinge o triângulo, tá certo? Você não pode gritar com uma hipótese lógica, tá certo? Então, até mesmo o conjunto ilimitado dos acidentes que um ente pode sofrer tem que estar de algum modo coerente com a essência. E, de algum modo, alguns desses acidentes possíveis você percebe imediatamente. Não é isto? Se você vê, por exemplo, sei lá, uma criança de colo, você sabe que você pode não fazer nada, pode afagar a criança, pode dar um beijinho, mas você sabe que você não vai jogá-la pela janela, né? Não sabe disso, não vai bater nela, né? Então, vamos dizer, são ações possíveis que você pode desempenhar em face do objeto e, portanto, ações que o objeto pode receber. Não é isso? Você sabe também que você pode falar com o bebê de colo e que ele vai ouvi-lo, tá certo? Mas você não pode esperar que ele lhe dê uma resposta coerente, principalmente se você vai lá e fala uma frase em chinês para um bebê que não é chinês. Pensar que o estímulo auditivo vai chegar, mas a intenção significativa não vai chegar. Tá certo? Isso por quê? Por causa da forma essencial daquele bebê no estado presente da sua manifestação. Mais tarde, ele manifestará outras possibilidades e, portanto, poderá receber outras ações. Então, o que eu chamei aqui de perspectiva rotatória, quer dizer que você é você fazer um giro em torno do objeto para você perceber algumas possibilidades dele, sem as quais ele não faria sentido, sem as quais ele não seria o que é, corresponde na gnoseologia, ou na teoria do conhecimento, àquilo que na esfera ontológica eu denomino o círculo de latência. E o círculo de latência é o conjunto dos aspectos, propriedades e acidentes que um ente pode manifestar, não teoricamente, mas de imediato. E se você não percebe essa possibilidade imediata, então você percebeu apenas o quê? Uma essência ou uma ideia, não um ente real. Isso é fundamental. Entendeu? Quer dizer, qualquer ente real que você perceba, seja uma formiga, né? Você percebe uma formiga, você diz, oh, essa formiga pode parar no meu açucareiro. Mas quando você percebe um boi, você não pensa assim, oh, esse boi pode parar no meu açucareiro. Você sabe disso imediatamente. E se não souber, bom, então você está com uma dificuldade de distinguir uma formiga de um boi. Você está com problemas. Então, toda percepção normal não é a percepção de uma forma estática e não é apenas a percepção do estado presente de um ente. Tá certo? Ela é a percepção do quê? De uma força, de uma latência. Então, aquilo que no ser que se exibe a nós, eu chamo de latência, é aquilo que, do ponto de vista cognitivo, corresponde, na minha mente, à perspectiva rotatória. Estão entendendo? Então, a perspectiva rotatória é o modo adequado de percepção de um círculo de latência. E é daí que surge o meu critério para a investigação do que é o símbolo. E nós vimos então, na aula passada, e hoje se tornará ainda mais claro, que o símbolo é um elemento constitutivo da natureza, da realidade. Tá certo? Ele é uma das formas da semelhança. E sem a semelhança, simplesmente não existiria realidade. Note bem, não é semelhança só para mim, só para o observador. É para qualquer observador. Outro dia eu estava no pátio do Walmart, a Roxane tinha ido lá fazer umas compras e eu estava com uma caixa de camarõezinhos empanados. E eu comecei a comer os camarõezinhos e jogava os rabos pela janela. Daí veio uma gaivota. Eu não sei como as gaivotas ficam voando em torno do Walmart, embora a gente esteja a mais de 100 milhas da praia. Elas chegam aqui. Eu descobri que no Walmart tem mais comida do que na praia. Então, veio uma gaivota e pegou um rabo. Joguei outro, veio três gaivotas. Joguei outro, veio 10 gaivotas. Joguei outro, veio 40 gaivotas. Daqui a pouco eu estava cercado de gaivota e não havia rabo de camarão que chegasse, entendeu? Ué, o que que elas perceberam? A semelhança de uma coisa com a outra. Digamos, se eu jogasse, sei lá, um rabo de camarão, depois jogasse uma bola, depois jogasse uma lata de massa de tomate, depois jogasse um rádio, tá certo? Depois jogasse um pé de sapato, tá entendendo? Elas não continuariam vindo. Ah, falhou. Então, o que? Essa continuidade da conduta das gaivotas revela que a percepção da semelhança para elas é imediata, tanto quanto para mim. Não é isso? Então, se não existisse semelhança, nenhum ser vivo no mundo poderia se alimentar. Porque não perceberia que uma coisa é da mesma espécie da outra que ele comeu. Você tem aqui uma banana, o macaco comeu a primeira banana, ele vai comer a segunda banana porque ele achou que é semelhante. Não é isso? Então, por outro lado, existe a possibilidade da semelhança enganosa. E essa possibilidade é uma coisa importantíssima para nós, porque a semelhança enganosa é uma semelhança parcial. Portanto, ela é o quê? É uma analogia. É a mistura de semelhanças e diferenças que, num primeiro instante, estão indistintos. Portanto, a semelhança e a analogia são elementos da estrutura da realidade, da estrutura do mundo. Não é isso? Inclusive, a semelhança, veja, que você tem com você mesmo. Você, com a idade em que você está, você não sabe que tem aspectos seus que são parecidos com os da sua infância e outros que são diferentes? Por exemplo, quando eu tinha 2 anos de idade, eu não precisava fazer a barba, agora eu preciso. Mas a cara permanece estruturalmente a mesma. Não é isso? A pele envelhece, uma série de coisas mudam, mas você sabe que tem uma semelhança, é mais ou menos uma analogia, quer dizer, você mesmo é análogo a você mesmo em outras épocas, né? Ora, se nós dependemos da analogia até para nós identificarmos a nossa própria continuidade temporal, quanto mais não dependeremos dela para perceber tudo o mais. Então, todo o nosso conhecimento se baseia no seguinte: semelhança, diferença e analogia. Esses são. Portanto, não há uma explicação do símbolo como fenômeno cultural. O símbolo jamais poderia se tornar um fenômeno cultural se antes disso ele não fosse uma das formas da semelhança e da analogia, tal como aparece na própria estrutura da realidade, sem a qual ela não poderia existir de maneira alguma. Tá certo? Então, eu assinalei ali algumas maneiras diferentes de você interpretar o símbolo. Que uns interpretam o símbolo como uma expressão da nossa psique, outro como expressão da cultura, outros como expressão de uma revelação sobrenatural. Eu digo, mas todos eles, nenhum deles está dizendo o que é o símbolo, né? Está dizendo apenas de que o símbolo é símbolo, o que ele simboliza. Tudo isso pode estar certo, pode estar errado, mas eu acho que em todos esses casos faltou o exame da própria natureza do símbolo. Então, eu digo, o símbolo como uma variante analógica da semelhança é um constitutivo da própria estrutura da realidade e não tem como não ser assim. Ora, isto destrói imediatamente a ideia kantiana de que a unidade das coisas, e portanto a unidade do mundo, é uma construção da nossa mente. Porque eu digo, que raio de coisa é a nossa mente? Você também a conhece instantaneamente toda de uma vez? Também não, né? Você é que as suas ideias, seus sentimentos, seus estados vão e vêm. E você percebe uma continuidade, alguma continuidade e alguma descontinuidade por baixo de tudo isto. Tá certo? Portanto, a sua mente não é uma forma dada de uma vez para sempre que você possa conhecer no todo e que tem em si uma unidade suficiente para ela unificar a multidão infinita das percepções que chegam para você. Então, não existe essa história que o mundo é caótico, é um farelo de impressões que a nossa mente unifica. Não é isso? A nossa própria mente também é um farelo de impressões. Aliás, David Hume mostra isso muitíssimo bem. Tá certo? Você tirar dos exames do Hume uma conclusão séptica é que é, como é que se diz, jump to conclusions. É isso. Mas os exames que o Hume faz de caso por caso são, em geral, são bem eficientes e mostra que nós não nos conhecemos a nós mesmos, não conhecemos a nossa própria mente melhor do que nós conhecemos, sei lá, um ovo de galinha ou um muro que está na nossa frente. Tá certo? Nos dois casos existe uma tensão entre unidade e variedade, tá certo? Entre permanência e mudança. Entre semelhança, diferença, analogia. Em todos esses casos existe a mesma coisa. Nós não somos diferentes dos outros objetos do mundo sob esse aspecto, né? Ora, o fato é que esta premissa kantiana de que o ser humano é o único fator unificante da imagem do mundo é o que está na base, vamos dizer, de todo o relativismo, tá certo? E de toda essa ideia atual da diversidade. Não é isso? Quer dizer, se só o ser humano é o fator unificador, isso quer dizer que nada do que conhecemos reflete o que as coisas são em si mesmas. Portanto, tudo produz da nossa mente. Nós podemos conversar uns com os outros e comparar o que eu percebo com o que você percebe, com o que o fulano percebe, etc, etc. Mas em nenhum desses casos haverá diante de nós um objeto que seja o juiz das nossas percepções. Então, é como se você dissesse: bom, se você vê um elefante com asas, não há nenhum elefante para dizer, informar você, eu não tenho asa nenhuma. Não é isso? Então, isso quer dizer que o ser humano se torna a medida da realidade e o juiz de toda a realidade. Tá certo? Sem que haja sequer uma realidade que possa limitá-lo nesse sentido. Então, é claro que daí toda certeza, possibilidade de certeza desapareceu e só o que resta é nós aprendermos a conviver com as nossas diferenças. Diferenças que podem se multiplicar indefinidamente, tá certo? Sem que ninguém jamais possa dizer eu tenho razão e você não tem. Isto é a forma da cultura contemporânea, toda ela é baseada nisso. Não é que haja uma filosofia relativista que está se impondo, não. Se você, por exemplo, não acredita em relativismo, se você, sei lá, você é um católico dogmático, etc., que acredita que você. A verdade absoluta está no Evangelho. Você é católico ou evangélico, protestante, acredita a verdade absoluta no Evangelho? Fala, não adianta nada você acreditar nisso, porque, no contexto geral, você é só mais uma perspectiva subjetiva que se confrontará com as perspectivas subjetivas dos outros. Não adianta você dizer que a sua verdade é absoluta, porque os outros vão ouvi-la como relativa. Está entendendo? Então, isso quer dizer, o relativismo e o confronto inesgotável de perspectivas puramente subjetivas é a forma da cultura contemporânea. Ela é isto, pelo menos desde o século XIX. Na verdade, vem antes, mas pelo menos desde o século XIX nós vivemos no mundo da diversidade e do relativismo, tá certo? E da diversidade e do relativismo nós caímos então para o problema seguinte: se todas as opiniões mais ou menos se equivalem, se todas são subjetivas, etc, etc, então toda a ação no mundo é impossível. A não ser que você invente um outro critério de ação que não é baseado na posse da verdade. É baseado em alguma outra coisa. Então, entramos aí no Richard Rorty. Nós não podemos arbitrar as nossas diferenças, mas nós podemos persuadir as pessoas a falar como nós e, portanto, a pensar como nós. Você não vai provar nada. Mesmo para você, as suas ideias vão continuar tão relativas quanto antes, mas você conseguiu impô-las aos outros através da persuasão, da propaganda, da repetição, etc, etc. Então, entra aí, evidentemente, em toda a nossa discussão, um fator totalmente extra-filosófico e até extra-racional, que é o poder de persuasão, não só do indivíduo, mas de grupos inteiros, poder de persuasão que, por sua vez, dependerá de fatores que não têm absolutamente nada a ver com a natureza da discussão, por exemplo, o quanto de dinheiro ele possui para ele poder contratar mais pessoas falando da mesma maneira. Então, é claro que, então, caímos no reino da irracionalidade total e, é claro que existe a persuasão amigável, friendly persuasion, como naquele filme do William Wyler, mas existe também, vamos dizer, no caso de o sujeito querer economizar o tempo, ele apela ao método stalinista, nazista ou islâmico. Diz, bom, ou você fala que do jeito que eu estou falando, ou nós te matamos. Falo, não há coisa mais persuasiva no mundo. Imediatamente o sujeito muda de fala e acaba mudando de ideia. Ele tenta repetir a mentira que ele ouviu do outro, ele vai acabar acreditando. Ele tem que acabar acreditando, coitado. Por quê? Porque ninguém aguenta viver permanentemente num estado de divisão. Estou falando uma coisa e estou vendo outra. Em geral, quando você vive assim durante um tempo, ou você desiste de ver, ou você desiste de falar. Não é isso? Então, em geral, as pessoas desistem de ver. Por quê? Por causa de uma tendência letal da mente humana. Essa tendência é o seguinte: é 1.000 vezes mais fácil você acreditar numa mentira do que na verdade. Mas muito mais. 1.000 vezes, assim, é cálculo otimista. Por quê? A mentira foi você que inventou. Não precisa de nenhum fator externo para você acreditar numa mentira. Basta você querer, pensá-la e querer. Agora, a verdade depende de um conhecimento de uma coisa que não é você, que está fora de você. Né? E, portanto, ao conhecimento da verdade já sai da esfera da sua mecânica subjetiva. E precisa interferência de um outro elemento. Portanto, é mais difícil. Tá certo? A mentira é só inventá-la e pensá-la e continuar repetindo. Então, quando Aristóteles diz é natural no ser humano o desejo de conhecer, portanto, o desejo de conhecer a verdade, ele está dizendo que o conhecimento da verdade é natural no ser humano. Eu digo, de fato, ele é natural, tanto quanto a mentira, só que a mentira é mais fácil. Tá certo? Portanto, a afirmação de Aristóteles que todos os homens, por natureza, desejam conhecer, não deve ser interpretada no sentido quantitativo, quer dizer, cada homem individualmente. Está na natureza humana o desejo de conhecer, mas ele se manifesta nos vários indivíduos de maneiras diferentes, e uma delas é a mentira. A mentira é uma expressão do desejo de conhecer. Só que limitado às possibilidades mais fáceis e mais corriqueiras da mente humana. Que é o pensar. Quando a pessoa fala de pensar, morreu um burro, eu digo, sim, todo mundo pensa, um gato pensa, talvez uma formiga pense. Então, o pensar, como dizia o São Vítor, é apenas transitar de uma ideia a outra. Eu digo, uai, quem é que não faz isso? Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Tá certo? Então, o pensar não exige, de fato, conhecimento nenhum. E, portanto, ele não exige nenhuma referência a um objeto. Todos os objetos do pensamento foi você que criou, você que os pensou. Então, na esfera da mentira, você está girando, vamos dizer, dentro da órbita do seu próprio poder já constituído. Você não precisa ir além disso, tá certo? Então, é por isso que, em geral, a mentira é mais persuasiva do que a verdade. Para o sujeito dizer uma mentira, não pode acreditar na mentira, basta que alguém a diga, presta atenção. E para você acreditar numa coisa por ser verdade, não basta ouvi-la, você precisa se referir a um objeto do que ele está falando. Portanto, é uma operação mais complexa. A crença na mentira é imediata e fácil. Basta ouvir e você repete. Você gosta daquilo. Aquilo lhe parece. É o famoso verossímil. Parece. Verdade, mas se você começa a se guiar pelo verossímil, logo você perde totalmente a referência do que é verdade, porque você entra na sua mecânica interna e simplesmente deixa, né, esse mecanismo funcionar por si mesmo. Então, todos os homens têm, sim, o desejo de conhecer, mas isso não quer dizer que todos os homens tenham a habilidade, certo? Ou o desejo de pagar o preço do conhecer. Então, isso aí. É como você dizer, você conhece algum homem que não queira dinheiro? Até o monge quer dinheiro, ele quer dinheiro pro monastério. Eu estava lá agora mesmo na missa, o padre, que é um santo homem, estava lá pedindo dinheiro para quem? Não, para ele, ele não quer dinheiro, ele quer pedir dinheiro para a igreja. Então, bom, todo mundo quer dinheiro. Agora, todo mundo está disposto a fazer o esforço necessário para conquistar dinheiro? Eu, por exemplo, não estou. Eu, se eu começo a ler esse negócio, por exemplo, de investimento, ou coisa de finança e tal, me dá uma preguiça que não acaba mais, tá certo? Então, o meu desejo de ganhar dinheiro é um desejo hipotético. Não é isso? Como o da maior parte das pessoas. E o desejo de conhecer a verdade também, meu filho. Você querer conquistar o dinheiro, ficar milionário, que bom, quem não quer? Todo mundo quer, mas é tudo hipotético. Agora, para uns caras não é hipotético, é a verdade da vida deles. Com a verdade, a mesma coisa. Alguns, todo mundo quer conhecê-la, mas alguns aceitam pagar o preço, porque a verdade, por algum motivo, se tornou importante para eles. Ao passo que para outros, se tornou só um dos elementos convenientes, não é isso? Então, como dizia o Machado de Assis, a mentira é absolutamente necessária, o conhecimento, a verdade é apenas conveniente. Então, quando nós observamos a nossa experiência de conhecer, de pensar, o nosso modo de nos enganar e depois corrigir o erro, etc., etc., nós chegamos a uma série de conclusões e ficamos às vezes espantados em perguntar por que que os filósofos do passado não perceberam isto? Como é possível não perceber? Por exemplo, não perceber a presença, quer dizer, invencível do elemento tempo em qualquer percepção. Não é isso? A única coisa que pode ser percebida instantaneamente é uma essência. Nem mesmo a forma atual de um ser você pode perceber. O que quer dizer atual? Quer dizer presente. Quer dizer, por exemplo, presente durante quanto tempo? Uma fração, se fosse uma fração infinitesimal de segundo, você não o perceberia. Entraria no que nós chamamos subliminar, que é aquilo que está abaixo do umbral da consciência. Então, não há percepção nenhuma sem transcurso de tempo. Não é isso? Nem mesmo a percepção da forma atual presente de um gato. Tá ali, o gato está dormindo. O que quer dizer está? Quer dizer que permanece dormindo. Não é isso? Se ele estivesse dormindo durante uma fração de segundo, imperceptível, você teria claramente a sensação de que ele está acordado, porque você não ouviu dormindo, né? Então, se a percepção exige tempo, ela exige então a memória. E a memória é o quê? É a capacidade de você, no momento presente, refazer mentalmente uma experiência que você teve antes. Tá certo? A memória também não funciona assim, sem mais nem menos. Você precisa fazê-la funcionar e você só faz se você quiser. Portanto, é incrível, assim, quando você lê René Descartes ou Kant e tal, ver que eles fazem a abstração de um treco chamado atenção. Qual é a filosofia kantiana da atenção? Não existe. Qual é a filosofia cartesiana da atenção? Não existe. Mas eles falam de percepção e conhecimento sem levar isso em conta. Então, quer dizer, a atenção continuada supõe um jogo que se dá no mesmo momento entre a percepção e a memória. Se você não articula a percepção com memória, bom, você não percebe a coisa nenhuma. Não é isso? Então, isso quer dizer que a rigor não há percepção instantânea. Eu uso a palavra percepção para falar que você percebe a essência, mas aí no caso não é bem uma percepção, é uma intelecção. Intelecção instantânea existe, sem sombra de dúvida. Ela pode se perder no instante seguinte. Quer dizer, quando você percebe uma essência, é na hora ou é nunca, não tem como perceber de pouquinho. E aquele instante, aquele momento, ele se fixa na sua mente, por quê? Porque a forma da essência é permanente, é imutável. Então é fácil você repeti-la. Nessa palavra que eu percebi a essência gato, eu posso voltar a pensar lá a qualquer momento. Eu digo, mas e este gato que eu estou vendo? É? O gato que eu tenho na memória já não é o mesmo que está na minha frente. Por exemplo, ele estava roncando, agora não está mais. E como é que eu sei que é o mesmo gato? Então, toda a ideia moderna, essa ideia presidiu a filosofia moderna, de que o ser humano, o sujeito cognoscente, é o princípio articulador da forma do mundo, está 100% errada. Eu não posso ser princípio articulador de coisa nenhuma, porque eu sou apenas mais uma coisa que está sendo articulada com as outras naquele mesmo momento. E o modo da articulação, só existem esses dois. Vamos dizer, é o círculo de latência no que diz respeito ao objeto e a perspectiva rotatória no que diz respeito ao sujeito. Não há outra. Todas as nossas percepções são ao mesmo tempo incompletas e em curso de completar-se. Sempre assim. Isso se refere não só à percepção sensível, mas também ao próprio pensamento e à própria cadeia lógica. Então eu vou ler aqui os paragrafinhos sobre cadeia lógica, que continua aquele texto da semana passada, né? Uma cadeia lógica não é assim mais conhecível de instantâneo e no todo do que uma casa ou uma paisagem. Temos de percorrê-la, e quando no fim cremos tê-la conhecido no todo, o que sobrou nas nossas mãos não é mais que um esquema simplificado, ou seja, uma potência de realizar no tempo a cadeia percorrida. Eu fiz um longo raciocínio e cheguei à conclusão. Na hora que eu cheguei à conclusão, algo se retém na minha memória dos passos percorridos. Mas eu não os estou percorrendo neste momento. Eu me lembro de ter percorrido num outro instante do tempo. Não é isso? Então, o que sobra na minha mão é um esquema que me permitiria, idealmente, repetir esses passos percorridos. Não é isso? Eu só os possuo nesse momento como lembrança, às vezes até vaga lembrança. Tá certo? Portanto, uma certeza lógica depende do transcurso de tempo, quanto qualquer outra percepção depende. Claro que a identidade lógica em si não depende de tempo. Por exemplo, a identidade de um quadrado com um quadrado, ou de uma coisa com ela mesma, é, por assim dizer, atemporal, é supratemporal, não depende do estado dela no momento. Não é isso? Então, se uma bola é esférica eternamente, mesmo depois de você estourar a bola e não existir mais, ela ainda é esférica, ela não mudou de forma por causa disso, né? Então, a essência em si mesma, ela é de percepção instantânea, porque ela é imutável, mas a essência é a coisa, não. A essência é só o lado imutável da coisa. Lado que tem de existir, porque se nada no ente existisse de imutável, ele não poderia permanecer o mesmo no curso das suas mutações. É simples de perceber isso, né? Isso, na verdade, que eu estou falando é uma tradução da percepção natural humana. Quer dizer, eu tirei isso, mas eu não fui analisando o texto, fui analisando atos reais de percepção e, por assim dizer, usando o método da confissão. Eu confesso para mim mesmo o que eu acabo de fazer. É o único método que funciona. Na verdade. Então, eu confesso para mim mesmo que a mais linda certeza lógica que eu possa ter, a conclusão mais inabalável, ainda depende da minha memória dos passos anteriores percorridos. Conhecer um raciocínio é poder reproduzi-lo na sequência. Não é reproduzi-lo no todo e com todos os detalhes num instante sem duração. É assim, se você pegar a partitura de uma música, pega aqui a partitura da Sinfonia de Beethoven, bom, todas as notas estão lá, não estão? Estão todas simultaneamente. Só que Essa partitura só é objeto de percepção enquanto objeto físico, calhamaço de papel, não enquanto forma. Dizem que Mozart, mesmo quando criança, ouvia uma sinfonia, um concerto, e chegava em casa e escrevia tudo. É isso. Então, isso quer dizer que ele conseguia lembrar, num tempo notavelmente veloz, a sequência das notas que ele tinha ouvido. A sequência é a simultaneidade, vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. Ele conseguia botar tudo isso no papel. Isso quer dizer que ele tivesse essa forma inteira na sua mente? Eu falo, claro que não. Ele tinha só um esquema que expressava para ele a sua potência, a sua capacidade de refazer os mesmos passos. Portanto, é uma presença virtual, não atual. Forçosamente, cada passo que é atualizado na consciência implica a virtualização de outros, seu recuo para o depósito daquilo que é meramente atualizável. Se eu estou pensando este passo da cadeia lógica nesse momento, eu não estou pensando os outros. Os outros recuaram do atual para o virtual ou potencial, se quiserem. E esta contínua passagem do atual para o potencial é o que denomina a perspectiva rotatória, que se manifesta não só na percepção, mas no pensamento e no raciocínio lógico, como em qualquer outro. Não é isso? É, por outro lado, isso é, por outro lado, a estrutura mesma da fenomenalidade como tal. Nenhum objeto, nenhum ser pode se apresentar a um determinado sujeito cognoscente na totalidade instantânea dos seus aspectos. É ilusão pensar que o objeto meramente ideal pode fazê-lo. O conceito mesmo de quadrado só se apresenta a mim no resumo compacto de um termo. Mesmo a definição do objeto, quer dizer, a essência você percebe de maneira instantânea. Tá certo? Mas a definição, que é a expressão verbal da essência, ela aparece para você todo no mesmo instante? Você consegue pensar uma, pensa bem, você consegue pensar uma frase sem transcurso de tempo? Não dá, né? Então, a primeira coisa que você diz sobre a essência, que é a definição, você já saiu daquele pontinho instantâneo para voltar ao fluxo de tempo novamente. O conceito mesmo de quadrado só se apresenta a mim no resumo compacto de um termo e não no desdobramento completo das propriedades que inclui. Bom, se fosse assim, não precisaria de geometria de Euclides. O que que Euclides faz? Ele pega as definições das figuras e, por análise, vai obtendo delas as propriedades que já estavam ali, mas que você não tinha percebido no primeiro momento. Pronto, você pode perceber claramente o que é um quadrado, sem você ter pensado que, cortado na diagonal, ele produz dois triângulos isósceles. Não é isso? No entanto, essa propriedade já está lá, está dada. Você obtém o quê? Por análise do conceito. E essa análise pode levar um tempão. Não é isso? Então, quanto tempo leva um curso de geometria euclidiana? Se você for um gênio, você pode fazer, digamos, em 2 meses. Né? Não menos do que isso. Percepção total instantânea da geometria euclidiana seria percepção total instantânea de todas as propriedades que estão embutidas na definição dos objetos. Isso não dá para fazer isso. Tanto o pensamento abstrato quanto a percepção sensível têm a estrutura de uma perspectiva rotatória. O sujeito cognoscente circunda o objeto tanto quanto circunda o conceito, e o faz precisamente porque seu foco de atenção é circundado pelas latências dos inumeráveis objetos, conceitos e signos. A concepção do mundo como amontoado de coisas ou meros dados, sem uma conexão espiritual última, pressupõe o observador destituído por seu lado da sua própria conexão espiritual, do elo interior entre sensação e significado, consciência e ação antes e depois. O observador estúpido em estado de divisão hipnótica e quase paralisia catatônica. Digo muito bem. É possível você, enquanto recém-nascido, você perceber algum objeto, né? Antes de você perceber esta coisa vaga e onipresente que se chama presença, para usar o termo do Louis Lavelle. Nós podemos dizer o que você percebe instantaneamente é o ser enquanto tal. Não é isso? Independentemente das suas subdivisões, não é isso? Das suas propriedades, etc. Mas a presença do ser tem de estar presente. É aí onde eu tenho de concordar 100% com o Louis Lavelle, quando ele diz que o conceito de existência ele é primário e inanalisável. E quando você fala, por exemplo, de possibilidade e realidade, você distingue entre possibilidade e realidade, você diz, bom, uma possibilidade ou ela é real ou não é real. Então, uma possibilidade irreal não existe, nem pode vir a existir. Portanto, o próprio conceito de possibilidade é um aspecto da realidade. E nesse sentido, vale, porque existe uma famosa discussão entre Don Scott e São Tomás de Aquino. Don Scott dizia que o ser é unívoco, uma coisa ou é ou não é. E São Tomás de Aquino dizia que o ser é análogo, existem graus de ser. Os dois têm razão, porque estão falando de coisas totalmente diferentes. Do ponto de vista, vamos dizer, da existência, de fato não há graus. Não há um intermediário entre o existir e o não existir. Ou existe ou não existe. Nesse sentido, uma formiga ou um pensamento que você tenha é tão real quanto Deus. Agora, Deus é diferente na sua modalidade de existência. Não no fato de que ele possui mais existência do que qualquer outra coisa. Mais existência é um conceito que não faz sentido. O que faz sentido, vamos dizer, é, por exemplo, a infinitude ou finitude. Isso faz uma diferença brutal. Mas isso quer dizer que o finito exista menos do que o infinito? Falo, claro que não. Tá certo? Então, o Louis Lavelle coloca, eu estou lendo uma apostila dele que foi inédita durante muito tempo, chamada L'Existence, uma coisa que ele escreveu em 1911, quando era muito jovem. Eu acho que o Louis Lavelle é um dos casos raríssimos de precocidade filosófica, porque com 20 e poucos anos ele já sabia tudo o que ele ia pensar depois. Já estava tudo ali empacotado em germe, só faltou desdobrar. Então ele começa esse escrito condicionando ao conceito de existência, o conceito de realidade e possibilidade. E eu acho que está certo, eu não vejo como escapar disso aí. Sendo que, no meu entender, isso não desmente nada a noção da analogia do ser. Ou seja, que os vários tipos de seres não têm o ser da mesma maneira, não têm a existência da mesma maneira, o que é também o óbvio. É só você pensar, por exemplo, uma equação de segundo grau existe no sentido em que existe um gato? Não, existe num outro sentido, portanto, num outro plano. Então, nesse sentido, o ser é análogo, né? E não unívoco. Mas, se você tomar a coisa assim, ao pé da letra, no sentido absoluto, bom, a existência não se quantifica nesse aspecto. Ou ela está presente ou não está presente. Então, a percepção efetiva do real exige, na mais alta medida, supremas faculdades de síntese, que nos revelam, para lá mesmo da própria unidade física do mundo, a unidade de um sentido do mundo para o qual convergem todos os atos conscientes de um homem no mundo, até os mais mínimos. O kantismo e outras escolas tomam como realidade os puros dados sensíveis e reduzem toda a síntese a uma contribuição subjetiva que a mente faz ao mundo. Bom, isso para mim é impossível. Porque para a mente ser o fator unificante do mundo, precisaria ela ter em si mesma o princípio da sua própria unidade. Não é isto? E é fácil perceber que nós não temos isso. O que tem unidade é o ego cartesiano. Presta atenção, mas o ego cartesiano o que que é? É um conceito que você apreende num momento sem duração. O famoso penso logo existo. Ele que vê que o pensar é a manifestação da existência. Digo, bom, você não precisa de muito tempo para você pensar isto. Eu digo, mas isto corresponde à sua mente real? É o ego cartesiano que pensa e unifica o mundo? Falo, não é possível. Porque ele só tem certeza da sua própria existência, de mais nada. Portanto, como é que ele poderia unificar coisas das quais ele não tem, cuja existência ele nem mesmo conhece e nem pode conhecer? Portanto, tanto nós quanto os objetos que nós conhecemos existimos de uma maneira temporal e sucessiva. Tudo. Absolutamente tudo. Tá certo? E como dizer, ah, Deus não existe no tempo, Deus é atemporal. Deus não é atemporal, Deus é supratemporal. Tá certo? Quer dizer, absoluto, eterno, né, onipotente, etc. Ele abrange todos os momentos do tempo. Ele não está fora. Então, se ele abrange, ele os contém. Então, são possibilidades do próprio Deus que ele poderia manifestar todas se quisesse. Só que a manifestação integral de todas as possibilidades de Deus implicaria a extinção dos seres contingentes. Deus só pode se manifestar integralmente para si mesmo. Para manifestar-se a nós, ele tem que limitar-se, por assim dizer, e mostrar só um pedacinho. Porque, como está lá no alto da na cena do alto do Sinai, ninguém jamais me viu e permaneceu vivo, diz Deus. Não é isso? Então, a manifestação integral de Deus requeriria a supressão imediata de todos os entes contingentes. Então, para que ele possa se revelar a seres contingentes, é necessário que ele limite a sua presença àqueles aspectos que são compatíveis com a existência dos seres contingentes. Está entendendo? E se você pensar bem, esta área divina que é compatível com a nossa existência é muito pequena. Quanto de Deus nós podemos perceber? Não é pensar, não é só pensar. Nós podemos perceber os resultados de algum dos seus atos. E olhe lá. Até a revelação é isso. Não sei, ah, não, eu estou aqui lendo o Evangelho, estou conhecendo Deus diretamente. Não. Você está conhecendo o resultado de um ato divino, que são as palavras do Evangelho. Isso é o máximo que nós podemos conhecer. Nós não podemos conhecer Deus na sua presença total. Porque essa presença total, ele só pode mostrar para ele mesmo. Então, para poder se manifestar a nós, ele tem que, por assim dizer, especializar a sua presença para amoldá-la àquilo que é possível para o ser contingente que o está conhecendo. Não é isto? Então, isso significa que a coisa mais importante do mundo são esses resultados das ações divinas, que são as únicas pistas que nós temos sobre Deus. E note bem, a revelação escrita não é diferente disso. Então, por exemplo, o simples fato, ah, você está lendo o Sermão da Montanha, eu digo, bom, você está lendo o Sermão da Montanha ou você está ouvindo na montanha? Há uma diferença, não é? Quem estava lá ouviu imediatamente. Então, era uma ação divina com o resultado material chegou aos ouvidos de quem estava lá. Jesus abriu a boca, emitiu certas ondas sonoras, chegaram na orelha das pessoas, elas perceberam. Então, o que você percebeu? Você está vendo Jesus Cristo? Eu digo, não, você está vendo um aspecto parcial de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua totalidade, não dá para você ver, porque não dá para você ver nem um gato, quanto mais Jesus Cristo. Você sabe que, além do que ele está mostrando no momento, ele tem outras qualidades, outras propriedades, mas elas não são abarcáveis num único momento. Tá certo? Abarcáveis num único momento só para ele mesmo, Deus Pai e Espírito Santo, não nós. Então, esta presença do elemento tempo em todo conhecimento humano, em toda existência, isso é absolutamente indispensável. Então, qualquer análise da percepção tal que não leva isso em conta, perdeu completamente o principal, né? Se você disser que tempo é apenas uma categoria do nosso conhecimento, não, e não uma categoria do próprio ser, você está isentando a sua mente de existir no tempo. Sua mente não está mais condicionada pelo tempo, já que ela contém o tempo como uma das suas categorias. E digo, isso é possível? Claro que não. Portanto, o tempo é uma categoria da própria existência, ele está por toda parte e eu estou dentro dele, não ele dentro de mim. Ou então nada é possível. Vamos continuar aqui. A fragmentação do mundo em dados, supostamente pré-categoriais, só se obtém por dois meios. Pelos estados patológicos de divisão do eu, onde o indivíduo não conecta a ação mental que ele está praticando agora com o que praticou 2 minutos atrás, é por isso que o esquizofrênico pode dizer que ele é você e você é um terceiro. Ou o sujeito que está em estado de hipnose. É isso. Você encosta o dedo na mão dele, diz que é um cigarro aceso e ele aparece até queimado. O que aconteceu? Ele desconectou uma faculdade sensitiva da sua memória, evidentemente. E a associou, vamos dizer, à faculdade auditiva do que ele está ouvindo. Faculdade linguística. Então, fragmentou, dividiu. Pelos estados patológicos de divisão do eu, ou por um esforço pessoal de abstração imaginativa. Quer dizer, você mentalmente decide prestar atenção num aspecto, esquecendo os outros. Mas esquecer não quer dizer que você os perdeu de vista para sempre. Não, você pode lembrar quando quiser, só que no momento você não está interessado naquilo. No primeiro caso, o sujeito está separado de si funcionalmente. No caso da hipnose ou da fragmentação patológica do eu. Ele não funciona como totalidade vivente. Ele funciona por aspectos parciais. No segundo caso, está separado de si só hipoteticamente e, em suma, fingidamente. Você está pensando uma coisa, ignorando outro aspecto. Você está fingindo que você não está percebendo, na verdade, você está percebendo. Esse é um dos motivos pelos quais a mentira é tão persuasiva. Sem um certo grau de fingimento, nenhum pensamento é possível. Então, o fingimento está na raiz do nosso, na raiz do nosso próprio modo de conhecer. Tá certo? Só que existe, vamos dizer, o fingimento que você domina, até certo ponto, podendo revogá-lo, suprimi-lo, o momento que você quiser. Existe o fingimento que toma conta de você e ele passa a mandar. É exatamente o caso da mentira. Os dados, entre aspas, não são prévios à síntese significativa. Obtém-se, ao contrário, por divisão abstrativa desta última. Ou seja, você percebe tudo sinteticamente e depois você analisa, não é o contrário. Você recebe um monte de dados soltinho e você os articula na sua cabeça. Isso não dá para fazer, né? Por isso é que fracassam todas as tentativas de construí-la, construir a unidade, por meio de criações mentais, seja na arte, seja na ciência, seja na metafísica. A verdadeira metafísica não constrói um mundo, não é metafísica construtiva. É fundamentação discursiva da unidade do mundo espontaneamente percebida, quer dizer, que se oferece a você. E se lembra da distinção que eu fiz no começo entre as atividades que eu tirei do livro do Narciso Girala, atividades que ele chama emissivas e receptivas. Vamos dizer que a verdadeira metafísica, ela é uma expressão verbal de conhecimentos obtidos por via receptiva, não por via construtiva. Claro que as frases você vai ter de construir. E isto é um dos paradoxos. O que eu percebi por via puramente receptiva, isso é como se ofereceu a mim como presença. Eu quero dizer algo a respeito. Bom, o que eu vou dizer a respeito não é o mesmo ser que eu percebi. É uma ação minha, pena que eu estou fazendo. E essa ação tem que ser produzida construtivamente, ou seja, eu tenho que construir as frases. Até para falá-las, dizê-las de maneira mais ou menos espontânea oralmente, eu tenho que fazer isso, quanto mais para escrevê-las. Então, o construtivo expressa imperfeitamente o receptivo. É isso? o pensado expressa imperfeitamente o percebido, né? Mas por que que é possível isso? Porque eu sei que a pessoa que está me ouvindo é também capaz de refazer essas mesmas experiências imaginativamente. Daí também o fracasso de toda tentativa de expressar o sentido último. Por que nós não podemos dizer o sentido último da realidade? Porque ele é o pressuposto de toda expressão. Ele é o supremamente percebido. Quer dizer, aquilo que o Lavelle chama da presença total é o começo e o fim de toda a filosofia. Ele nasceu, ele já está. Ele está presente, de algum modo, e o ser está presente a ele. E ele está presente a si mesmo como participação na presença do ser. Isso tudo é instantâneo, está desde o primeiro momento, está com você. Tá certo? Ao longo da vida, as suas percepções vão se especificando, se diferenciando umas das outras, etc, etc. E você vai tentar expressar alguma coisa. Bom, no fim, o que que você vai obter? Vamos dizer, a certeza de que todos os elementos que você percebeu eram aspectos da presença total, não propriamente criações da sua mente, porque mesmo as criações da sua mente, aonde você as criou? Dentro do ser. Não é isto? É por isso que, vamos dizer, é uma ilusão deduzir da inexpressabilidade do sentido a sua inapreensibilidade. Não, você já percebeu a presença como sentido, meu Deus do céu. Ela é justamente inexpressável por ser apreensível eminentemente, por ser o apreensível como tal, enquanto todos os demais apreensíveis só são apreensíveis nele e por ele, sendo por isso expressáveis. Ou seja, aquilo que você menos consegue dizer é aquilo do qual você tem a máxima e mais firme certeza. Também isso aí, confundir, vamos dizer, a percepção com a sua expressão e a expressão, vamos dizer, o pensado, né, a expressão pensada com a expressão dita. Isto aí está onipresente na filosofia moderna. Bom, eu acho que nós temos que parar por aí. Vamos fazer um intervalo e voltamos com as perguntas. Eu garanto a vocês que todos estes elementos aqui de teoria do conhecimento, eles serão úteis para os que vão assistir o curso O Esoterismo na História e na Vida Presente. Porque, embora esses assuntos não façam parte do curso, eu vou usar esses termos como instrumentos descritivos, tá certo? De certos elementos da história política moderna. Se bem que política é só um modo de dizer, porque também não existe um setor separado da realidade que você chama de política. Então, é por assim dizer, é a história, vamos dizer, da experiência humana nos últimos séculos, né? Tá certo? Então vamos parar um pouquinho e voltamos com as perguntas. Então vamos lá, as perguntas. Aqui, o Israel Craico pergunta: a perspectiva rotatória tem alguma relação com o palco giratório de Zondi? Quando as imagens param de parar, o pensamento deixa de transitar de uma ideia a outra, se fixando em uma única imagem e caracterizando então as doenças psíquicas. Bom, pode haver uma analogia aí, mas uma ideia não saiu da outra. E, sobretudo, onde o propósito com que essas duas teorias foram emitidas não é o mesmo. A Zondi estava tentando descrever o funcionamento normal e patológico da mente humana. Então ele diz, todos os seres humanos têm, vamos dizer, um conjunto de impulsos básicos, ou pulsões, como ele chama. Essas pulsões, elas se articulam, elas estão todas presentes sempre, mas elas se articulam de maneiras diferentes conforme o momento, e, em geral, um certo quadro pulsional se estabiliza. né, e permanece predominante ao longo do tempo. É por isso que esse famoso teste de Zondi, ele tem que ser aplicado várias vezes para acompanhar a evolução do sujeito e ver então a estrutura estabilizada. Sempre existem, evidentemente, os impulsos dominantes e os impulsos secundários, mas os secundários também são importantes, que expressam o inconsciente do camarada. Então, ele compara essas diferentes pulsões, que são oito na verdade, a um palco giratório. Elas estão continuamente girando. O Zondi não entra no problema do objeto, porque o problema do objeto é inacessível à psicologia. Ele está apenas descrevendo o funcionamento da própria psique. Quando eu falo de perspectiva rotatória, eu estou a léguas disso aí. Eu estou falando apenas de um processo cognitivo e de uma relação entre sujeito e objeto. Portanto, não é uma teoria psicológica, é uma teoria de epistemologia ou gnoseologia, como queiram chamá-lo. Você pode dizer que há uma analogia remota entre as duas coisas, né? Mas uma ideia não saiu da outra, não. Na verdade, perspectiva rotatória surgiu, isso aí, quase 40 anos atrás, quando eu estava examinando a filosofia do René Descartes e tendo aquelas sacações que eu pus no livro Visões de Descartes. Quer dizer, como se dá realmente esta percepção do sujeito por si mesmo? Não é isso? Porque eu já observei que Descartes começa as meditações de filosofia primeiro como se fosse uma descrição de uma experiência cognitiva, e a partir de um certo ponto ele pega um conceito, que é o conceito do eu, e começa a tirar deduções desse conceito. Portanto, ele passa do exame analítico, descritivo, para um raciocínio construtivo, e ele não percebe que parou a descrição e começou a construção. Eu falei, bom, e se nós continuássemos com o exame descritivo, analítico, o que que nós obteríamos? Então, daí, continuar analisando isso até chegar na perspectiva rotatória, que, no meu entender, é o que realmente acontece perante algum objeto que realmente existe. Por quê? Porque esse objeto não se constitui, não se constitui somente da forma presente com que ele se apresenta agora, tá certo? Também não se constitui só da sua essência, mas um objeto real, ele é uma essência numa substância acompanhada de todas as propriedades e acidentes. Só isso é verdadeiramente real. E isto é apreensível no tempo, somente no tempo. Ou seja, você não pode aprender isso como totalidade, porque isso não existe como totalidade. Isso é importante. Não é que nós temos a limitação, eu não posso perceber tudo o que vai acontecer com o gato e, portanto, eu sou a besta quadrada, eu só conheço o gato abstrato. Não, não, não. O gato não pode manifestar todas as suas potencialidades ao mesmo tempo. Então, esta é a forma de ele existir, né? É uma forma de. Você pode até fazer uma analogia com o palco giratório, quer dizer, são potencialidades que vão se atualizando no tempo e que existem como fatores temporais, meu Deus do céu. Então, por serem fatores temporais, não podem ser percebidos na simultaneidade, porque eles não existem na simultaneidade. Um gato tem um monte de possibilidades, mas ele não as tem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Não é isso? Então, pode dizer, a possibilidade do gato saltar do muro ou de ele virar cuíca, ele tem as duas, mas ele não pode manifestar as duas ao mesmo tempo. Se ele está virando cuíca, ele não pode saltar do muro, e vice-versa. Não é isso? Então, eu não posso ter uma visão total do gato, e nem do sapo, e nem de qualquer outro objeto, porque nenhum desses objetos pode existir de maneira total num instante dado. Então, isso quer dizer que a minha percepção tem uma estrutura, vamos dizer, análoga, ou melhor, até homóloga à da presença dos objetos. A nossa percepção é notavelmente adequada à modalidade de existência dos objetos. Então, isso é o que eu queria dizer, que na maior parte do caso a percepção funciona. Tá certo? E o que você percebe é realmente o que está ali, é verdade. Agora, na tradução do percebido para o pensamento é que surgem os problemas. Você percebe uma coisa, mas você não tem instrumentos para descrever aquilo para você, então você descreve de uma outra maneira, você descobre um análogo e acredita que foi aquilo que aconteceu. Isso é muito comum. Quer dizer, em vez de você fazer uma crítica da percepção humana, como faziam os antigos cépticos, você tem que fazer uma crítica das descrições ou do pensamento que você obtém a partir da percepção. E você vai ver, em geral, o que está errado é o pensamento e não a percepção. As percepções falsas, elas se baseiam em semelhanças aparentes, que não são verdadeiras semelhanças, são verdadeiras apenas analogias. Né? Onde você entra, vai entrar, então, no pensamento metonímico, quando você percebe um aspecto e você o simboliza como se fosse a coisa inteira, em seguida você passa a achar que aquilo é a coisa inteira mesmo. Tá entendendo? Então, a possibilidade da percepção falsa repousa no modo de existência dos próprios seres. Né? O próprio modo de existência de um objeto implica uma infinidade de semelhanças e diferenças que ele tem com os outros objetos. Tá certo? E essas semelhanças e diferenças estão nele mesmo. Tá certo? E por isso mesmo é que ele pode ser percebido de maneira falsa. Se a percepção do objeto fosse apenas a apreensão imediata, vamos dizer, de uma forma, bom, não haveria problema. Mas nunca é assim. Sempre tem a semelhança e diferença, das quais algumas são verdadeiras, outras são falsas, algumas dessas falsidades são produzidas no seu próprio pensamento, por exemplo, porque você não recorda direito a percepção, você a descreve errado para você mesmo, e outras estão na própria constituição do objeto, e umas estão nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, a própria existência de erros de percepção prova a eficácia da percepção humana. Vamos ver aqui. Pode, aqui temos o Josias, que é uma pergunta. Deixa eu virar os. Pergunta meio bobinha, cara. É o seguinte: Fala mais alto. Você disse hoje que Deus tem. Em Deus está contido todo o tempo, né? Então, quando está escrito na Bíblia que Deus nos fez a imagem e semelhança dele próprio, como é que a gente pode entender isso? Nós podemos dizer o seguinte: a perspectiva rotatória é uma imagem da onisciência divina, mas é uma imagem reduzida à escala do espaço-tempo. Quer dizer, você sabe de todo objeto mais do que ele está mostrando, e ao mesmo tempo ele também é mais do que está mostrando. Então, é claro que um único ser, na totalidade dos seus estados, só pode existir para um observador onisciente, evidentemente, portanto, só pode existir para Deus. Mas você não está totalmente desprovido porque você tem de percepção, porque você tem a perspectiva rotatória. Então, algo do círculo de latência dos objetos você percebe. Então, isso significa o seguinte: de fato, nós somos uma imagem de Deus e não um outro Deus. Né? Não uma cópia. Não é isso? Nós também somos uma semelhança. Não é isso? Então, o mais certo é dizer, como de fato, Santo Tomás de Aquino quer dizer, que é uma analogia. Porque a semelhança e diferença. Né? Aqui, Alexandre Balarim Carraro diz: iniciei o COF há pouco tempo e noto uma semelhança entre o que o senhor ensina e com a vida de um homem que considero muito importante na minha vida, chamado Padre Léo. Porém, ele era um especialista em curar corações, conhecido como cura interior. E o método das confissões é abordado. Quando confessamos quem somos, porém, nos focalizamos na vontade de Deus a nosso respeito, que ao fazer o exercício do necrológio parece bem semelhante ao que eu escrevi, o que eu acredito que seja a vontade de Deus a meu respeito. Bom, ele pode usar esta expressão, e isto é a vontade de Deus a seu respeito. Não é isso? Então, bom, não é que você está lendo as intenções de Deus, é difícil, é muito difícil você ler, a não ser que ele as revele para você. Tá certo? Mas existe a atuação normal e usual do Espírito Santo, que é de sustentar a sua inteligência. Não é uma revelação particular que ele vai lhe dar, tá certo? Mas eu acho que o fato de nós sermos capazes da perspectiva rotatória mostra a ação do Espírito Santo. Por quê? Os outros animais podem ter um pouquinho de perspectiva rotatória, podem perceber um pouquinho do círculo de latência, tá certo? Mas de um número pequeno de seres e num número muito pequeno de situações, né? Então, por exemplo, um urso, um leão, se ele está caçando um bicho, ele sabe se esse bicho já percebeu a sua presença ou não. E, portanto, se ele vai correr ou se ele vai ficar ali esperando ser abocanhado. É, algo disso ele tem. Mas somente no que diz respeito, vamos dizer, ao seu interesse instintivo imediato. Tá certo? Ele não tem a concepção do mundo baseada no círculo de latência, ao passo que todos nós temos. A nossa visão geral do mundo é uma coleção articulada de círculos de latência. Daí que você tira a própria noção de probabilidade. Você acha que certas coisas são prováveis, outras são improváveis, etc, etc. Mesmo que o cálculo seja errado, o próprio fato de você poder fazer esse cálculo mostra que você tem a perspectiva rotatória. É isso? Então, falar em vontade de Deus a meu respeito, eu acho um pouco ousado. Agora, existe um limite. É o seguinte, você conhece os 10 mandamentos, você conhece o catecismo da Igreja Católica. Então, uma coisa você sabe, o que quer que Deus queira a seu respeito, ele não vai querer nada que esteja contra aquilo que ele mesmo mandou fazer. Mas ele admite que você faça. Não é isso? Então, a ideia de Deus ao criar o homem não foi criar, vamos dizer, o ente perfeito, porque se o ser humano fosse perfeito, ele não seria corruptível, como o próprio Deus não é corruptível. Nós podemos ser perfeitos, por assim dizer, empiricamente. Está perfeito num certo momento. Mas a sua corruptibilidade está lá. Você pode pegar o maior santo do universo. Ele é incorrompido, mas ele não é incorruptível. Não é isso? Então, esta possibilidade, vamos dizer, permanente da corrupção humana é que requer, então, o esforço interior, vamos dizer, na perseverança de uma consciência alerta para o que ele está fazendo e capaz de julgar o que ele está fazendo. Embora isso, na prática, seja enormemente complicado, na maior parte das situações nós não sabemos o que fazer, tá certo? Mas, como diz o Dr. Miller, quando você não sabe o que fazer, faz o que é do seu dever. Ou seja, aquilo que você tem de fazer, né? Então, pensar assim, a vontade de Deus ao meu respeito, bom, eu estou projetando em Deus um sentimento de dever que eu tenho. Isso pode haver uma analogia entre as duas coisas, mas não uma identidade. O que Deus quer a seu respeito, isso aí é uma coisa importantíssima, né? A coisa que Deus mais quer a nosso respeito é salvar nossa alma, ou seja, recolher-nos para viver com Ele na eternidade. Isso Ele realmente quer em todos os casos. Agora, existe uma variação individual do que Ele pode querer que você faça num certo momento, mas Ele não vai forçar você a fazer isso, por quê? Se Ele forçar, então as suas ações deixaram de ter qualquer significado no plano da salvação. Tá certo? As pessoas que acreditam que só a fé salva, dizem, bom, você pode até acreditar isso, mas a fé é também uma ação, meu filho. A sua fé não é uma forma estática, prontinha para sempre. Não é isso? Você tem que reiterá-la, você tem que fortificá-la, você pode perdê-la. Então, a fé tem a estrutura de uma ação que se desenrola no tempo. Então, dizer assim, só a fé salva, as obras não foram, mas a fé é uma obra, meu Deus do céu. A fé não é um negócio que vem de uma vez para sempre. Tá certo? Então, você pode até dizer isso. Então, o sujeito dele está fazendo boas obras, o que ele está fazendo? Ele está manifestando e reforçando a sua fé. Não é isto? Então, é a fé e as obras que salvam, ou é só a fé que salva? Pensa bem, você vai ver que as duas frases querem dizer exatamente a mesma coisa. A não ser que você tenha da fé uma noção puramente abstrata. Quer dizer, uma crença que você subscreveu um dia e que ela permanece igualzinha, intacta, o resto da vida. Eu falo, ah, mas você não vive lendo Bíblia? É? Então isso quer dizer que o trecho que você está lendo agora você não tinha lido antes, né? Então você tinha fé num monte de coisa, menos nessa, porque você não sabia. Dá para entender? Não é simples entender isso aí? Se a fé viesse toda pronta, você não precisa ler Bíblia, você já tem o conteúdo da fé inteira. Né? Então, a conquista de novos conteúdos da fé é uma ação, meu Deus do céu. Então, a fé tem a estrutura de qualquer outra ação humana, ela se desenrola no tempo. Tá? Então, o cara faz uma boa obra, tem lá o vizinho dele que ele nem conhece, está doente, ele vai lá, ajuda o cara, fica no pé da cama do cara. Você pode dizer, ele está fazendo uma boa obra e conquistando a salvação. Ou você pode dizer, ele está reforçando sua fé e conquistando a salvação. Vai dar na mesma. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Portanto, isso aí é uma bolha de sabão verbal. Não quer dizer nada. Agora, a Igreja Católica acha que essa expressão ela pode induzir em erro. Tá certo? Mas não vai induzir necessariamente. Sumiu o nome do homem aqui. Tales Fontibua Coelho. Eu tenho 19 anos, estou na fase de objetivos na vida, camada 6. E não sei de nada. Só sei que estou sendo sincero no máximo que posso e anotando quando vejo as verdades que me aparecem. E acontece que dentro delas, Deus igual realidade, faz me sentir muito mais sincero do que quando digo Deus com o que imagino. Ah, mas você está certíssimo. Em geral, o Deus no qual nós acreditamos é aquilo que nós pensamos a respeito dele. E só isto. Isso que você pensa a respeito dele pode coincidir, pode ser verdadeiro e, portanto, coincide com Deus. Mas isso não é Deus. Deus, ele é a própria realidade. Na sua totalidade e no conjunto das suas possibilidades infinitas. Então, esse é o Deus verdadeiro. Agora existe a imagem de Deus na sua mente. Quando você acredita num, você está indiretamente acreditando na outra, evidentemente. Mas não pode confundir uma coisa com a outra. Então, outra coisa, você pensa religiões, que são religiões? São sistemas de afirmações sobre a realidade. Tá certo? E elas não são Deus. Não é isso? Então, existem as religiões, inclusive a cristã, a católica, tá certo? Que dizem algo a respeito de Deus. E do que ela diz, uma parte foi recebida do próprio Deus. Outra parte foi deduzida por análise, etc, etc. Tá certo? Mas nada disso é Deus. Né? Então, eu acho que até existe uma série de diferença de você crer na religião, quer dizer, no conteúdo daquelas afirmações, que num caso são dogmáticas, no outro caso são temporárias ou relativas, mas são afirmações de qualquer modo. Entre você crer nessas afirmações e você crer no próprio Deus. Para crer no próprio Deus só tem um jeito. Tem que ter alguma manifestação real dele. Não é isso? Se não tem, você está acreditando numa ideia verdadeira a respeito de Deus e não no próprio Deus. Não é isso? Você veja, aquelas curas que aparecem no Novo Testamento, Jesus cura o cego, cura o paralítico, cura a mulher que estava com hemorragia, essa coisa toda. Este pessoal não acreditou numa doutrina sobre Deus, numa afirmação sobre Deus. Eles acreditaram numa realidade presente, patente. Quem é esse que está aí? Esse é o Filho de Deus. E a prova é que ele fala para o paralítico começar a andar, o paralítico começa a andar. Manda a tempestade parar, a tempestade para. Então, esta é uma crença direta numa pessoa que você está vendo. Nós só temos acesso a essa pessoa através de duas fontes, a doutrina e os milagres. Eu acho os milagres mais importantes do que a doutrina. Porque tudo que Jesus Cristo fez, a partir desde nascer, tudo foi milagre. Não foi nada, né, de acordo com uma lei externa material. Foi como diz, é a vontade do meu pai quer que eu faça isso, eu estou fazendo. Tá certo? Então, todo o nosso esforço é para chegar a crer no Deus verdadeiro, no Deus que age. Porque o Deus que é um conceito é, como diz, o Deus dos filósofos. Então, tudo que você crê pode ser verdadeiro, mas ainda é o Deus dos filósofos. Então, é por isso que é importante a oração, para que você veja a ação de Deus na sua vida. Né? Demora um pouco, mas você começa a ver. Se você não vê isso, então seu Deus é um abstrato. Mesmo que você veja, o Deus ao qual você reza geralmente é somente a sua ideia de Deus. Porque ele não está se manifestando, talvez não esteja se manifestando diretamente naquele momento. Então, quando você ama uma pessoa, você não confunde a pessoa com o que você pensa dela. Você sabe que a pessoa por si mesma, ela não é um conteúdo da sua consciência. Tudo que você sabe da sua consciência são conteúdos da sua consciência. Pode ser verdadeiro, claro, espero que seja. Tá certo? Não é que você ama a mulher, confia, né? Ela está lá dando para todo mundo naquele mesmo momento. Não é assim. Você não está enganado. Na maior parte dos casos, você não está enganado. Tá certo? Mas você não confunde o seu conteúdo de consciência com a pessoa real. No caso de Deus, você também não pode confundir. Mesmo que tudo que você pensar a respeito dele seja verdade. Tá vendo? Ainda são assim, coisas que você está pensando a respeito de Deus. Agora, quando você ora e fala com ele e ele responde, não com palavras, mas com atos, de opa, então aí Deus está presente. Está entendendo? Posso fazer um comentário? Pode. Eu acho curioso essas pessoas que falam sobre, que duvidam da veracidade da Bíblia, falando das tradições, né? Porque eu penso o seguinte: tudo bem, Deus veio no mundo através de Jesus Cristo, e o que é o nascimento virginal. Como é que ele ia deixar com que as coisas se perdessem dessa forma, né? Bom, eu acho que aquele que criou o mundo, criou o homem, certo? E que enviou o próprio Jesus Cristo para restaurar a possibilidade da salvação humana, eu acho que ele tem alguma capacidade para ele fiscalizar a tradução daquilo que ele disse. E se há erros, eles acabam se desfazendo, a não ser que haja, vamos dizer, uma perseverança obstinada. Certo? O sujeito falsificou porque quer falsificar. Não é isso? Então, no curso sobre o esoterismo, eu vou explicar para vocês o caráter iniciático dos sacramentos. E mostrar para vocês que se você suprime os sacramentos, você tem somente a crença na doutrina. Você não tem mais as iniciações, né? Isso é um ponto importante. Certo? Bom, mas isso é um assunto tremendamente complicado que eu pretendo elucidar nesse próprio curso. E também mostrar, vamos dizer, o aspecto político disso. Como é que essas coisas interferem, vamos dizer, no domínio do poder sobre a realidade. E de algumas coisas que eu vou dizer no curso, vocês vão perceber que a quase totalidade da visão popular, inclusive a sua, a respeito da política, ela é falsa, porque não está pegando as coisas na sua raiz, onde elas realmente acontecem. Está pegando por efeitos externos, por assim dizer. É isso. Então, nós vamos ter que, para isso, vocês vão ter que lidar com o problema das iniciações, que é com o problema das grandes sociedades iniciáticas, entre as quais a maçonaria, da qual eu vou tentar apresentar uma visão científica sem aquele antimaçonismo vulgar e sem o maçonismo vulgar também. Vou tentar dizer as coisas. Eu acho que ainda a melhor maneira de você entender a maçonaria é você não estar nela, mas você ler tudo a respeito. Se você falar que a maçonaria é uma sociedade secreta, agora não há sociedade que tenha escrito mais sobre ela mesma e explicado tudo sobre ela mesma. A bibliografia maçônica é um negócio assim absolutamente arrasador, né? Você pode ler o resto da sua vida, você não vai acabar. Tá certo? Cadê o segredo? Então, o sentido do segredo não é bem esse, é um outro sentido que eu vou tentar explicar lá. Vou tentar explicar tal como os maçons se explicam a si mesmos. Eu sei disso quando ver um maçom escrevendo para os outros. Tal como eles apresentam para os outros, porque tem coisa que o maçom escreveu, não é para os seus irmãozinhos, mas é para os de fora, para os leigos. Tá certo? E tal como a coisa funciona em si mesma na articulação dessas duas perspectivas, a visão interna e a externa. Tá certo? Bom, mas só isso aí já é um bicho de sete cabeças. Eu não sei se esse curso será suficiente para dizer o que eu tenho a dizer a respeito. Se não for, eu faço um outro mais tarde ou complemento no COF. Tá bom? Então é por hoje. Eu acho que vamos parar. Peraí, tem. Ah, se você quiser se inscrever, fazer sua pré-inscrição no curso O Esoterismo na História e na Vida Presente, simplesmente abra a página inicial do COF, tem lá o banner do curso, é só clicar no banner e botar o seu e-mail lá, quando aparecer o espaço para isto, né? Isso. E você vai recebendo as várias informações atualizadas até fazer a sua inscrição. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.